Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais aqui do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto GP Oliveira e estou aqui hoje, sozinho, sniff, para apresentar mais um quadro do DGCast número 31, da nossa edição de setembro de 2017, que é o The Geek. É uma estreia aqui no DGCast, esse quadro The Geek. É uma parceria com o pessoal do Nerd Debates. A gente está muito feliz com essa parceria. Então, eu já quero agradecer aqui de antemão o Amálio, o Damas, o André Cruz, o Pablo Lopes, que são lá do Nerd Debates. É um projeto bem legal, que já rola há alguns anos aqui em Ribeirão Preto. E aí o DGCast fez uma parceria com o Nerd Debates e traz para você esse novo quadro, o The Geek, onde a gente vai conversar sobre cultura pop. Inclusive, essa estreia do quadro já é falando justamente sobre o que é cultura pop. É o nosso programa piloto. A gente tá ainda se conhecendo, testando aí o formato, vendo como é que a gente vai desenvolvê-lo. Eu não estava presente na gravação. Quem conduziu a gravação foi a Tatiana Bagdonas, né? Eu até chego lá no final da gravação, uma hora, faço uma graça lá. Mas quem conduziu foi a Tatiana, junto com o pessoal lá do Nerd Debates. E ficou muito legal o quadro, o programa. A gente está bem legal sobre esse tema, justamente o que é cultura pop, né? O pessoal vai discutir e conceituar o que é cultura pop, para justamente traçar uma base para a gente desenvolver nos próximos programas. Antes de a gente começar o programa, eu só quero lembrar que agora o DGCast está com esse novo formato mensal, né? A gente está se colocando aqui, se declarando como uma revista sonora digital. Então, a edição do mês de setembro de 2017, o programa número 31, é a edição completa do mês de setembro. E a edição do mês de setembro é dividida em episódios semanais. Então, em setembro agora foram 4 episódios, né? Esse, inclusive, esse é o 4º episódio. Estamos encerrando, então, a edição número 31. E já na próxima semana a gente volta com a edição número 32 de outubro de 2017. Então, a gente está bem alegre, bem feliz com esse formato. Está dando um trabalhão agora ter conteúdos semanais, né? Antes era quinzenal, DGCast, agora a gente tem conteúdos semanais. Mas estamos gostando bastante do resultado e a gente quer ouvir de vocês, né? O que vocês estão achando também, se vocês têm sugestões, se vocês têm críticas, se vocês querem sugerir algum quadro, por exemplo, ou entrevistados, pautas, a gente está aberto, quer ouvir sua opinião, mesmo que seja ela positiva ou uma crítica construtiva, a gente está aberto aí para ouvir. Aliás, queremos muito ouvir o que você está achando desse novo formato do DGCast. Então entra em contato com a gente, pode ser pelo site, comentando lá, pode ser por e-mail, dgcast@gmail.com, pode ser nas redes sociais, Facebook, Twitter, estamos em todas elas. Você pode nos procurar e será muito bem-vindo, muito bem-vinda, assim como aqui no programa. Bom, então não quero me alongar muito por aqui não, a gente pode ir lá para o piloto do The Geek com a Tatiana e o pessoal do Nerd Debates. Vamos lá? Fala galera, aqui quem fala é a Tati. Hoje a gente não tem Alberto, por enquanto, talvez ele entre daqui a pouco. Hoje eu tô aqui com o pessoal do Nerd Debates. Oi Pablo, oi Amálio, tudo bem com vocês? Oi Tati, tudo bom? É o Amálio que tá falando e eu sou o Pablo. Olá! Super ótimos, né? Eu sou feliz. Meninos, sejam muito bem-vindos ao DGCast. Esse é o nosso novo quadro, The Geek, que é pra cultura pop. É pra nerd, é pra quem gosta da vida, é pra quem gosta de um monte de coisa que não tem nada a ver. Aquelas que seus pais falam, nossa, coitado, né? Meninos, eu queria que vocês se apresentassem. Daí vocês podem entrar no acordo e vocês se apresentarem entre vocês. Pode ser. Bom, a gente faz parte primeiro do projeto Nerd Debate. É um projeto de difusão de cultura pop que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. A gente faz isso desde 2014. Começamos, em princípio, eu e o Pablo, né? Nós nos encontramos aí pelos caminhos da vida. E a gente fez um projeto muito bacana que durou quase 2 anos na Livraria Cultura de Ribeirão Preto. E depois nós fizemos uma parceria com o Sesc. E hoje, para nossa felicidade, a gente está com um projeto novo com o Centro Universitário Barão de Mauá, onde a gente faz as discussões de cultura pop com os cursos da Barão, não é isso, Pablo? É exatamente isso. A gente já está aí na estrada há muito tempo falando sobre cultura pop, principalmente quadrinhos, né? A nossa especialidade, ou não. É, fica estranho falar. É esse povo que lê gibi. É esse gibizinho que a gente adora. Bom, e a gente teve parcerias com grande sucesso e agora tá dando muito certo também com a Barão. Bom, nós chamamos os meninos hoje com nossa proposta, conversar um pouquinho sobre cultura pop, as origens da cultura pop, o que ela agrega, o que ela não agrega. Vamos polemizar um pouquinho, porque é importante, a gente precisa de polêmica na vida para abrir os olhos. E eu queria que vocês começassem falando sobre as áreas de vocês, né? Até onde eu sei, o Amálio manja um pouquinho sobre quadrinhos. Ouvi dizer que ele é o louco do quadrinho. É verdade, Amálio? Ah, mais ou menos, viu? Eu vejo gente falando mal de quadrinhos, eu já começo a partir pra ignorância. Mas enfim, pessoal, a verdade é assim, todos os lugares que a gente vai em que não é o público que curte quadrinhos, as pessoas se sentem um pouco, assim, surpresas com o tamanho do universo que os quadrinhos podem atingir, né? Todo mundo conhece muito dois tipos de quadrinhos aqui no Brasil, e a gente fala assim isso em alguns eventos onde tem muito nerd, o pessoal, imagina, isso mudou. Não, não mudou, ainda é assim. O pessoal gosta muito de ou é Turma da Mônica ou é super-herói. É muito essas duas frentes, assim. E quadrinhos é uma frente gigantesca, gigantesca, sem fim. Inclusive faz parte da cultura pop, né? É uma das artes, né, das chamadas artes. Depois a gente pode falar, tem o quadrinho é conhecido como a nona arte. Nona arte. Eu queria conversar um pouquinho primeiro sobre a origem, né, da cultura pop, como ela aconteceu, como ela se disseminou, porque é que a gente gosta tanto de cultura pop hoje em dia. E eu li dando uma pesquisada. Bom, eu já quero deixar de antemão avisado para todo mundo que aqui, eu falo por mim, mas acredito que os meninos também estejam comigo nessa. Aqui não tem ninguém especialista, não tem nenhum expert. Nós somos entusiastas da vida, então tudo que a gente disser aqui, com certeza, tem algum fundamento, tem algum embasamento, mas... Tudo que a gente disser aqui será usado contra nós no tribunal. Em algum momento, com certeza. Exatamente. Sem dúvida. Mas nós não somos especialistas, mas nós temos algum conhecimento e a ideia é dividir isso com vocês, né? Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a cultura pop. Ela tem as origens lá na pop art, né? Com os anos 60. Entre os anos 50 e 60, né? Então nós temos um contexto aí de pós-guerra, nós temos o mundo em modificação, o capitalismo se consolidando como sistema econômico e muito consumo, muita coisa acontecendo. E aí nós encontramos nomes como Roy Lichtenstein, como Andy Warhol, entre outros, né? E essas pessoas começaram a fazer... Bom, vamos abrir um parênteses aqui, porque nós estamos falando de pop art por enquanto. E a pop art, na verdade, a arte em si, ela tem o papel, né? Ela é política. E o papel dela é chocar, é dar um murrinho no seu estômago para que você enxergue o que é que tá acontecendo à sua volta, né? Dessa forma, como o mercado de consumo tava lá todo louco, né? Coca-Cola para todo lado, Mickey para todo lado, esses artistas encontraram a chance de tentar fazer uma... Como se chama isso, gente? Uma crítica, né? Na verdade, uma crítica social a respeito... Uma ruptura aos padrões, né? Isso, romper com os padrões, exatamente. E além disso, além de romper com isso, né, de colocar na cara de todo mundo, olha, estamos aqui consumindo horrores, e pra quê, por quê, qual a finalidade disso? A ideia da pop art era trazer a arte, né, pra todo mundo. A arte enquanto massa, enquanto não, a arte para massa, porque até então nós tínhamos a arte erudita, né? Ela era elite, era feita pra elite, quem consumia era quem tinha dinheiro. Isso não muda até hoje, né? Estamos aí vivendo a mesma coisa, mas a ideia desses meninos era quebrar isso, era fazer essa ruptura para que a arte pudesse atingir a todos. E daí para frente é a história. E aí que a gente, né, seria a popularização da arte. Cara, é a popularização. E assim, o que é mais interessante, eu acho, que a respeito da pop art é que ela aproxima. É a arte de aproximação. Nós falamos em arte de aproximação, tem um TED Talk aqui do Brasil, acho que foi feito em Porto Alegre até, eu vou tentar encontrar, de um... É um cara falando a respeito do filho dele, né? E o filho dele tem uma doença, é uma síndrome, na verdade. E assim, eu não sei explicar pra você, eu não lembro o nome da síndrome, não sei falar o que que era essa síndrome, mas era muito interessante a forma como ele colocou, porque a cultura pop, por ter essa característica de aproximação, são coisas, na verdade, que a gente não enxerga. O filho dele tem essa síndrome, e é uma síndrome mutagênica. Conclusão, o paralelo que ele fez foi que O filho, na teoria, né, como o filho dele tinha uma síndrome mutagênica, ele era um mutante. Se ele é um mutante, ele vai pra escola do professor Xavier. É o que eu penso. E aí eu olhei aquilo e minha cabeça estourou quando eu assisti esse talk show, esse TED Talk. Porque, gente, pensa bem, é muita aproximação, né, não? E daí ele começa a citar outras coisas. Eu vou tentar achar e colocar no link pra vocês darem uma olhada. E eu achei fantástico. E daí você olha, porque a Pop Art ela tem um estigma muito forte de ser comercial, de ser, bom, enfim, todos os pormenores dela, de ser comercial, de ser para todos, de ter muito dinheiro envolvido, de estar sempre no meio do consumo, não do consumo em si, mas do consumismo, de forma pejorativa, né? Uhum. E daí isso me abriu muito a cabeça sobre a pop art, eu achei sensacional. Isso só falando de cultura, falando da pop art, mas já conectada à cultura pop. Mas você sabe que isso dá uma discussão que ela parece que ela é meio cista, né? Uhum. Se a gente começar a extrapolar isso. Porque veja bem, se você pega a arte, que é uma coisa exclusiva, e eles estavam lá com a pop art, principalmente o Andy Warhol, com aquelas artes dele repetitivas, né? Da repetição, da repetição, da repetição, da reprodução, da reprodução, da reprodução, que era essa crítica, né? E aí você populariza, e aí começa a massificar isso, e aí começa a ter a repetição, da repetição, da repetição da própria arte dele. Né? Então você começa a entrar num ciclo que você culmina sempre no capitalismo e no consumismo. A pop art em si, eles pegaram ícones dos meios de comunicação da década de 60, tipo Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, e fizeram... Aquelas não só ícones da arte, desculpa interromper, Val, mas assim, uma das mais famosas era aquela sopa Campbell's, né? Sim, sopa Campbell's. A classificação da produção, né? Também, dessa coisa de vender produtos em grande quantidade. Mas o que ajudou a popularizar isso foi os meios de comunicação. Se não houvesse meios de comunicação, essa arte não teria saído do papel, ou daquele meio, né, a qual ele já... A grande questão da massificação no pós-guerra foram dois motivos. Primeiro, a economia dos países que venceram a guerra, que ela explodiu, né, principalmente os Estados Unidos. Uhum. E os meios de comunicação, né? Então todo o crescimento que teve, o cinema já era, por exemplo, bem consolidado, mas dos anos 50 para frente, a expansão dos cinemas foi gigantesca, né? E antes da guerra, os produtos que as pessoas compravam era para durar 10, 20, 30 anos, né? E depois disso as coisas começaram a durar menos, até porque para ver a roda do consumo, né? Também tinha. Antigamente a pessoa comprava uma geladeira, ela nunca mais ia comprar outra. Sim. Hoje de 10 em 10 anos tem que comprar geladeira. Dele, olha lá. E também tinha aquele negócio, né? Tipo assim, os Beatles, né? Os caras não queriam só consumir a música deles. Eles queriam muito mais, eles queriam ver filme, ver pintura, caneca, camiseta, eles queriam ter tudo, né? Eles queriam abraçar. Mas isso daí, assim, todo mundo fala muito, eu vejo muito falar assim, Star Wars começou com merchandise, né? Na década de 70. Uhum. Não. Não, porque o fenômeno, estudando a parte dos quadrinhos, né? O fenômeno da massificação de produtos começou lá com o Superman. Exato. O Superman foi o primeiro que tinha lancheira, que tinha programa de TV, de rádio, tinha o escambau com a marca do Superman, né? Não, então, ou seja... Também você pensar que algumas dessas coisas, por exemplo, Star Wars, o Super-Homem, Batman e tudo mais, viraram, como se chama? Viraram cânones não só a marca, mas viraram cânones da cultura pop, né? Hoje eles são considerados saco. Né? Então, hoje qualquer criança de 2 aninhos sabe a marca do Superman, a marca do Batman e da Coca-Cola. Sim, com certeza. E é bem maluco você pensar nisso, né? Mas quando você massifica uma arte, né? Não só uma arte, mas enfim, mas quando você massifica isso, você não perde a qualidade? Essa é uma questão tão áspero. Mas eu acho que não. Polêmica. Cara, olha só, vamos pegar de novo os quadrinhos. Eu sempre puxo pro meu lado, então vocês puxam pros outros, porque senão fica falando só de quadrinhos aqui. O Watchmen é massificado, concorda comigo? Sim. Enquanto repetição do produto. Uh-huh. Mas enquanto conteúdo é de uma qualidade sem par. Mas o dono do Watchmen não queria todo esse sucesso. Não é que ele não queria todo esse sucesso, ele sempre lutou pela propriedade intelectual, entendeu? E não era dele. Então, esse é o problema. Enquanto ela preservada, essa propriedade intelectual, você pode divulgar ele da forma que você quiser. Ou... Você pode massificar, entendeu? Sim. Mas isso não quer dizer que não vai ter qualidade. Outro exemplo também, desfaliza o Calvin e o Haroldo. O Bill Watterson, ele não vende nada. Eu penso que assim, eu acho que independente de massificar ou não, eu acho que acesso dar acesso, ou oferecer isso como acesso. Primeiro que eu não gosto do termo massificar, porque me soa velho demais. Não, mentira, não é só por isso. É porque tem uma pegada... Não, aqui se você for grave. Esperar de mim, vai vir coisa muito mais velha aí, fica tranquilo. Não, é que eu penso assim, quando você fala massificar alguma coisa, você tá dizendo que você está reproduzindo em série e distribuindo. Agora, quem foi que colocou nos altos do universo que as pessoas não podem ter acesso? Por isso que eu tenho algo contra o termo massificação. O que eu penso é o seguinte, a indústria cultural, ela força muito a barra. A gente tem aí exemplos e mais exemplos, nós temos Jar Jar Binks pra falar. Então, assim, ela força a barra. Ela força muito a barra. Mas eu não vejo problema em você massificar alguma coisa. Eu não vejo problema em você reproduzir em larga escala e dar acesso a isso para as pessoas. Porque, na verdade... Mas aí o problema é que essa reprodução aí em larga escala hoje, ela é segmentada, né? Você reproduz uma coisa e a outra não. Então nem todo mundo tem acesso a essas coisas, né? Sim. Não, mas isso aí a gente já vai entrar no campo... sociopolítico, econômico, e daí exatamente. Eu acho que tem a pegada. Mas eu penso que você distribuir, vou falar as claras agora, me perdoe quem não corrobora comigo, mas eu acho que a pop art foi uma das melhores coisas que podiam ter acontecido. Porque assim, ela deu acesso, ela incluiu. Porque a arte, gente, é muito simples. Quem aqui, por mais músico que seja, tem autonomia pra falar sobre Mozart? Ninguém tem, porque é elite, é da elite. Foi feito pra ele. E aí eu te pergunto, e Romero Brito? Ah, não. Ai, mas não. É a mesma coisa. Ah, mesma aí, coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que daí é pessoal. Eu, Tatiana, tenho meu propósito pessoal em relação ao Romero Brito. E não, eu não vou dar fala pra essa discussão. Olha, eu tenho um quadro com... Eu sou super a favor, tá? No estilo Romero Brito, o que é estranho falar estilo Romero Brito, do Darth Vader, ficou genial. Depois eu tiro uma foto e mando pra você. Ouça. Não vamos tirar uma foto não. A gente vai fazer o quadro de presente pra ela. O quadro ficou muito bom. Meu problema em relação ao Romero Brito não tem esse... Eu não gosto do produto dele, a verdade é essa. Eu olho o produto dele e não me diz nada. Uma coisa é, na década de 60, você colocar a Marilyn Monroe em cores, em várias cores, e tocar isso na cara das pessoas e falar: isso daqui é uma crítica sobre como a gente está desempenhando o nosso papel social. Ponto. Isso na década de 60. Outra coisa é o Romero Brito vir pra mim com a técnica dele, que eu particularmente acho pobre. Eu não tenho experiência nenhuma, eu não sou formada em artes, eu não tenho nada pra falar, olha, eu não sou entendida da coisa, mas dentro da minha bagagem, dentro das minhas expectativas, eu olho pra arte do Romero Brito e falo, meu, desculpa, mas eu não quero, eu não vejo motivo, causa, circunstância pra ter isso em casa. Eu não acho bonito, eu não acho legal, porque é esquisito, é uma técnica pobre, mas tirando isso, eu acho sensacional. Essa, por exemplo, do Darth Vader, é no mínimo interessante. Olha aí, já temos um presente de Natal pra Tati. Não, essa aí é único. É. Ela fez um só e foi pra mim. Não, é bem simpático até. Ah, então isso daí já é um produto pirata do Romero Brito. Isso. Exato. É a massificação da massa. Do Romero Brito. Do Romero Brito. Não fala mais massificação. Ah, é. A Tatiana proibiu. Temos que usar um outro termo agora. Que é muito Não, na verdade a gente vai continuar usando, porque massificação é o termo que as pessoas usam, né? Mas eu tenho um problema, assim, com ele. Eu acho Mas que a ele gente é pode trocar produção em massa. Etimologicamente errado. Isso, produção em massa, produção em massa. Porque daí ninguém fala isso de livro, por exemplo. Livro é produzido em larga escala. Livro faz parte de alguma coisa que dá acesso e oferece cultura, assim como as artes. Mas aí... as artes têm esse estigma, os livros não. Mas aí, se a gente falar em nível de Brasil, com toda essa galera que adora ler, estou sendo irônico, não é tanto assim, né? Por mais que você pegue obras aí que foram bastante... tiveram um sucesso relativo, você pegar 50 tons, você pegar Harry Potter, enfim, são obras que tiveram um grande sucesso, uma grande saída entre os jovens, entre a galera encalhada também, e tipo assim, deu muito certo, mas não é significativo, cara, o povo daqui não lê. Mas também a gente pode julgar só a nível Brasil, né? Não. Porque a nível Brasil, a gente tem outros problemas, inclusive em relação à arte. O Romero Brito não faz sucesso aqui. O Sebastião Salgado não faz sucesso aqui. Então, tipo, Não tem como, brasileiro. A questão é a seguinte: se vocês estiverem acompanhando essa crise nacional, toda cidade está cortando, a primeira verba que se corta é a de artes, a de cultura. O FIC, que é um festival internacional de quadrinhos, que acontece bienalmente já há mais de 15 anos, né, Pablo? Agora eu não lembro qual que é a edição, mas mais de, sei lá, mais muito de 10 tempo. É certeza. Mas é certeza, então. Mas assim, ela não ia acontecer. Simplesmente tinham tirado fora, se não fosse a movimentação da galera em querer fazer ela e que acontecesse, que se revoltou contra isso, né? E se mobilizou. Depois o prefeito veio com uma historinha mal contada, mas não era bem isso, a gente estava revendo, não sei o quê. Aí perdeu até o prazo para fazer esse ano, só o ano que vem. Mas assim, isso você vai vendo em vários estados, em várias cidades. São Paulo, a mesma coisa que aconteceu lá com a virada cultural, que fizeram de propósito ser um fiasco, né, para depois não ter mais. Então assim, aqui no Brasil, essa questão da arte é muito complexa. Sim. O André podia estar aqui e poderia falar muito bem sobre isso, porque ele vive na pele. É, o André. O André, a gente esqueceu de falar, ele é o terceiro membro do Nerd Debates. Ele é o terceiro homem e ele é diretor, ator, palhaço. Ou seja, ele vive e depende das artes para poder sobreviver. E ele tem isso na pele, na existência dele. Tanto que é complicado você conseguir um tipo de patrocínio, conseguir algum apoio, seja ele do governo ou da indústria privada, seja... E ele poderia estar aqui para estar falando melhor com grande propriedade sobre isso. Mas quando a gente conversa com ele, a gente sabe o tanto que ele sofre, o perrengue que ele passa, né? Que cai dentro disso que o Amário está falando agora. Sim. É, bom. Educação e cultura no Brasil é a última coisa que os governos estão preocupados. Estão preocupados com qualquer outra coisa, menos com educação e cultura. O maior exemplo disso é que qualquer ministro, a maioria dos ministros da educação foram nos últimos anos economistas. Que é bem complicado você pensar que economistas estão cuidando de educação, né? Aí o que, que os caras menor pensam? Noção. O que os caras pensam em número? O que, que eles fazem? Vão passar a galera. Sim. Vão passar a galera, tá todo mundo formado, só que aí você dá um livro pro cara ler, o cara não consegue ler depois do seu ensino médio. Eu estive em um outro lugar antes de estar no design. Originalmente, eu fiz letras. Eu não concluí o meu curso. E o ramo de educação é extremamente ingrato. Então, assim... Eu acho que qualquer pessoa que entra pro ramo de educação vai com aquela saga, com aquela vontade louca de eu vou mostrar pro mundo o que eu posso oferecer. Só que a realidade da educação é muito diferente. A realidade da educação é outra. Então, assim, existiram momentos da minha trajetória em que eu achava que sim, eu conseguiria resolver os problemas do mundo sendo professora. E aí você descobre que tem problemas muito maiores do que você para resolver, para que você seja um bom profissional. É lógico que o profissional, ele tem que se doar, não tem jeito, isso em qualquer ramo, né? Mas na educação é muito mais difícil pelo fato de que você não tem incentivo de lado nenhum. E aí, como a educação do berço também não é a melhor educação do mundo, as coisas ficam ainda mais difíceis. Então, cara, é muito complexo. Mas vamos voltar pra pop art? Vamos voltar pra cultura pop? Vamos falar de X-Men, que é mais legal? Então, essa questão da... Cara, porque daí a gente vai entrando em lugares que a gente não quer encostar por hora. Quer dizer, não sei se eu quero encostar um dia, mas por hora eu tenho certeza que eu não quero. Não tenho jeito de não encostar nisso, porque assim, eu fiz história, né, como segunda graduação, se acha. E eu tenho... eu sou excelente. Eu fiz história. Ó. Nossa, eu sou muito historieiro. Eu e Gigi Scantona fazendo história. meu vizinho, o Gigi. E assim, os meus amigos estão, assim, todos eles, a dificuldade que se tem para exercer a profissão de uma forma digna, vocês não têm noção. Um dia a gente vai fazer um programa desses aí, então. Né? Mas voltando para pop art, né? É difícil você popularizar, às vezes, algumas coisas em função dessa falta de base educacional. Porque, por exemplo, quando você chega e mostra lá uma arte do Chan, por exemplo, aquela... dele, acho que chama o Mictório. Ah, sensacional. Né? O urinol, né, que chama, eu acho. E então, você explicar pra pessoa que ela fala, que é isso, o cara botou um vaso sanitário aí, quer que isso seja arte, mas não tá entendendo o contexto, por que o cara fez aquilo. Uhum. Né? Então, essas coisas é que são mais complexas quando você trata de arte. E aí você pega um governante que tem uma expectativa em relação a uma obra de arte quase parecida com a população que não teve acesso a isso, que ele teve, E ele fala, não, nós não vamos dar verba pra isso daí, porque não vale a pena. Só uma correção, a arte do Duchamp é a fonte. A fonte, era isso. E aí é um urinol. Exatamente, é a fonte, exatamente. E é bem isso aí. E aí, bom, automaticamente a gente vai encostar no terreno, né? Mas como nós não temos dentro da grade educacional artes, música, a gente até tem artes, mas é outro contexto, é outra proposta. Fica difícil você olhar e entender que isso está atrelado a um momento, a uma história, a um contexto, e que tudo isso faz sentido quando você avalia o conjunto e não só a obra, né? Você tem que saber do conteúdo, do conjunto, para saber da obra. E aí você começa a chamar grafite de pichação, essas coisas ridículas aí que estão acontecendo. Bom, falando um pouquinho mais sobre cultura pop, eu queria que alguém começasse a falar um pouquinho sobre cinema, por exemplo, que acho que o meio... Bom, a cultura pop ela começou a se propagar por conta das tecnologias e meios de comunicação que foram se tornando cada vez mais acessíveis, né? E depois disso é história, então... Com a televisão, com o rádio, com o cinema, o acesso começou a se tornar fácil. E aí as pessoas começaram a usufruir um pouco mais da cultura pop. E a gente vê isso muito nítido no cinema hoje em dia, porque a cada 10 filmes que estão no cinema, no mínimo 2 são de cultura pop, né? Então eu queria que alguém falasse um pouquinho sobre isso. Eu diria mais, a cada 10 filmes, pelo menos 9 são blockbusters, né? Tem essa intenção de realmente propagar, né? De massificar aquela... Bom, enfim, eles precisam ganhar dinheiro. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, né, gente? Não dá nem pra reclamar. E quanto mais você comercializa essa arte, mais você divulga, mais você propaga, mais dinheiro você ganha. Aí você vende bonequinho, você vende tudo daquilo e todo mundo fica feliz, de menos quem gasta dinheiro com isso. Que fica cada dia mais pobre. Gente, eu perdi as contas já de quanto dinheiro eu não gastei entre action figures e quadrinhos e cinema e Netflix, porque eu sou uma consumidora do inferno de Netflix, eu adoro. A ida no cinema tá caríssima. Cara, tá muito caro. Muito caro. Mas... Eu tenho uma técnica que eu faço no cinema, que é o seguinte, eu vou, compro o ingresso e acabou. E só. Exatamente. É isso que tem que fazer, senão você não sai lá R$100 mais pobre cada ida. É porque se você comer, se você fazer não sei o quê, você tem que uma grana. Nossa, uma grana. Caramba. E aí tem o baldinho não sei do que com a logo de não sei o que lá. Gente, vocês querem saber qual foi? Tem o Mulher Maravilha, que a tampa é o escudo. E você fala, nossa, que ótimo. Meu, você quer ver a minha morte total? Foi quando eu fui assistir o Rogue One do Star Wars, né? Eu, meu marido e meu filho. Nós somos em 3, então já calcula aí na cabeça de vocês os gastos, porque é uma família, né? Sim. Bom, fui assistir o Rogue One, comprei as entradas com meia, porque eu sou estudante, marido estudante, filho estudante. Beleza, cheguei lá, eis que me surge, dentro daquele negócio lindo de pipoca que cheira bem pra caramba, aquela bola da Estrela da Morte, você ganhava pipoca dentro da bola da Estrela da Morte. Pode crer. Quem é fã de cultura pop, ama, né? Não tem jeito. É. Não tem como. Eu passei essa, eu vi lá, mas eu, a hora que eu vi, eu já virei as fotos, falei, não. Eu também quase. A gente tinha comentado no início do programa sobre o quadrinho ser a nona arte, né? Ou seja, se o quadrinho é a nona arte, quais são as outras? E aí a gente começa pela hierarquia das artes, que é o cinema é a sétima arte, quadrinho é a nona arte. Isso daí é o mais comum, né, que a gente ouve. Mas assim, na hierarquia das artes que comumente aceita aí, digamos, aceita, entre aspas, a música seria a primeira arte, porque ela foi a primeira manifestação, porque ela pode ser feita com qualquer tipo de som, né? Mesmo sem instrumentos musicais, você consegue fazer algum tipo de música, né? Então, foi a primeira arte, até porque os primeiros shows, digamos assim, foram os de música, né? Os concertos, até falando da parte tribal, né? Existiam, a sociedade ainda era tribal, existiam lá as danças e as músicas que as tribos faziam, né? Uhum. Então, a primeira parte, a primeira arte. A segunda já vai para a arte cênica, que a gente sempre lembra do teatro grego, né? Sim. Foram aonde foi desenvolvida a arte cênica, e depois o outro grande expoente foi o Shakespeare, né? Com as peças de teatro e tudo mais. E também nessa parte das artes cênicas entram as danças, né? Coreografias, balé e papapá. Também entra nesse universo. Terceira, pintura, que teve as maiores lembranças de pinturas que a gente tem, assim, foi na época do Renascimento, né, os pintores renascentistas. E depois disso teve várias fases, ismo e outras coisas mais, né? Quinta arte, arquitetura. Que a arquitetura, ela começou como uma coisa para simplesmente construir habitações, digamos assim, né? E foi se desenvolvendo, e uma das grandes, vamos dizer assim, incentivadoras dessa questão arquitetônica foi a igreja, né? E os palácios também, né? Os palácios. Então, assim, foram desenvolvidas técnicas de construção. Por exemplo, uma das técnicas que foram desenvolvidas para as igrejas foram as torres, né? E as abóbadas. Essa foi quando começaram a se construir as abóbadas nas igrejas, isso foi uma revolução técnica excepcional. E artística. E artística, porque aí começou a se misturar as coisas, vitrais, né? Aquele tipo de construção para deixar a igreja uma coisa monumental. E o homem se sentir pequeno lá dentro, né? Que era esse o grande lance da igreja gigante. Depois a literatura e o cinema. O cinema começou lá no finalzinho do século XIX, né? E no século XX ele se desenvolveu de uma forma espantosa. E teve várias fases. E o cinema é engraçado, porque no começo não tinha filmes, né? Não. Eram coisas do cotidiano, né? Então ia lá, filmava. Tem aquela grande história dos Lumière, né? Que eles filmaram o trem chegando na estação. E muitas pessoas na época que foram as primeiras exibições desviavam do trem, né? Então isso foi um pensamento arcaico de cinema 3D. Se a gente for pensar dessa forma. Porque parece, pelo ângulo da câmera que eles colocaram, então parecia que o trem ia sair, né, do espaço que ele estava ali inserido. É interessante isso. E depois veio a fase do cinema falado, né, e depois a fase do cinema colorido. Vocês acreditam então, que o cinema é o grande responsável agora pela massificação, né, da cultura pop? Agora tudo é cinema, ou série, que seja, tudo que é vídeo filmado, é o grande responsável? Eu acho que não só o cinema, a gente está numa... Eu penso, pelo menos, que é uma revolução do audiovisual. Sim, eu também sou dessas. Né? Porque tem o cinema, a série, o YouTube, é tudo audiovisual. Né? Então, é porque ele integra várias coisas. Né? O rádio é só o som. Né? E outras coisas são mais específicas. Assim. O audiovisual, ele integra tudo. É que se você for parar para pensar... Isso, na verdade, começou com a televisão, né? Eu acho que o primeiro grande difusor, grande massificador de alguma coisa foi a televisão. Ela foi a principal, entre aspas, né, vilã e mocinha do audiovisual. Ela é a primeira coisa que a gente entende como audiovisual. Então... O cinema começou um tempinho antes, né? E a televisão, ela começou na década de 30 a se popularizar. Aliás, desculpa, que década de 30? Década de 50, né? A se popularizar. O pós-guerra foi um momento efetivo da popularização da cultura pop. Porque a economia era de uma forma antes da guerra. E depois da guerra, a mudança econômica foi muito grande. É que, na verdade, nesse período, o capitalismo se consolidou, né? E aí nós temos uma nova forma, tanto de consumo, como de produção, como de... Enfim, nós temos o que é mais parecido com o que nós vemos hoje, né? A forma de consumo como a gente vê hoje. Então, foi nesse período que tudo startou, e é nesse período que a cultura pop se faz tão presente. É aí que ela começa... a fomentar as bases dela e virar o que ela é hoje, né? Na verdade, assim, não é que o capitalismo se consolidou, porque a gente já tinha tido aí duas revoluções industriais, aí sim o capitalismo foi se consolidado, né? Mas foi a época que o capitalismo, que o grande capital, ele se consolidou em alguns nichos. Exatamente. Então, por exemplo, o grande capital... O que aconteceu? Os judeus que conseguiram fugir da Europa foram para onde? Para a maioria dos casos, para os Estados Unidos. Sim. Então, já teve uma grande imigração de judeus no início do século, por causa das perseguições que tiveram no leste europeu. Então, aquele pessoal todo do leste europeu foi no início do século para os Estados Unidos. E eles criaram já uma economia ali, principalmente nos meios de comunicação. Os jornais nessa época eram todos controlados pelos judeus. E depois da guerra, o cinema começou a expandir essa questão econômica, por isso que a cultura pop cresceu nesse sentido. Exatamente. E é por isso que a gente tem um historiador nesse grupo, né, cara? Jesus! Eu tenho tanto orgulho do Amálio. Mas eu tenho uma pergunta tostines pra você, pra vocês, no caso. Esse diálogo entre produção e demanda da cultura pop atual, focando um pouco mais realmente na atualidade, nos últimos anos. O cinema em si, a produção do cinema, ela tem que atender essa demanda, porque agora o povo tá sedento por essa cultura pop que já nos foi inserida? Ou o contrário? Ou cada vez mais eles produzem algo pra gente ficar cada vez mais viciado nessa produção? Cara, são ciclos de demanda que elas vão crescendo e morrendo. Crescendo e morrendo, tá? Olha só, lembra dos westerns? É um grande exemplo, assim. os westerns começaram nos Estados Unidos, papapá, papapá, popularizaram, cresceram, e aí eles foram pra Itália. Lembra dos faróis espaguete? Sim. O Clint Eastwood, acho que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro faroeste que ele fez nos Estados Unidos foi os imperdoáveis quando ele voltou, porque os outros ele tinha feito todos na Europa. Então, assim, e sempre tem uma onda, o capitalismo ele é movido por ondas. Uhum. Então, uma coisa deu certo aqui, pô, deu certo, vamos copiar. E aí um monte de gente copia. Aí aquela onda vai, de repente ela termina. Então são ciclos de vida dos produtos, né? Entendi. Qual que é a onda hoje? É a dos super-heróis, concorda? Aham. Uhum. Eles estão querendo criar uma onda, que até a gente falou essa semana, da onda dos videogames, mas essa daí até agora não deu certo. No cinema, falando no cinema, né? Ah, sim. Obviamente que os videogames deram certo. Por quê? Porque o cinema também tá com um problema sério de roteiros originais. Hoje em dia, se você for olhar, pouquíssimos são os roteiros originais. Ou eles estão com base num livro, ou eles estão com base num quadrinho, ou eles são remake. São os quatro tipos mais comuns. Verdade. E a gente tá vivendo numa bolha dos anos 90, né? A indústria cultural, ela tá oferecendo pra gente um remake daquilo que nós víamos nos anos 90. Nem 90, eu acho que, 80 assim, também. É, entre 80 e 90. Eu acho que o exemplo mais clássico, e assim, amo do fundo do meu coração, é o... Stranger Things. Gente, Stranger Things. Ah, quem não, mano? Mas olha só, Tati, se você for começar a pesquisar a história do cinema, você pega na década de 70 e 80, tinha muito remake da década de 30 e 40. É, o que eu ia falar. E daí, parece que o cinema ele vai trabalhando em blocos. Então, assim, ele tem anos, 10 anos aí, sabáticos extremamente produtivos, e aí eles dão uma pausa de 5 anos e reproduzem aquilo que foi produzido. Mas o que é engraçado é que agora, mesmo por conta das tecnologias, eles têm dado uma cara nova, antiga. Não sei se eu me faço clara dizendo isso, mas a sensação que eu tenho é que a indústria cultural, ela tá oferecendo o velho com uma cara nova, o antigo com uma cara nova. Pra mim, Stranger Things é o top da balada em relação a isso. E o segundo que eu acho que é super remakeão, assim, é o Demolidor. Toda vez que eu assisto Demolidor, eu tenho aquela... A série, você fala? A série. Eu tenho aquela sensação de que ele tá parado nos anos 90, 80, 90, né? Só que ele tem uma pegada muito atual. É muito louco. Mas daí também é experiência, tá? Sou eu dizendo a respeito de alguma coisa. Eu acho que você tem razão, sabe por quê? A gente teve algumas ondas muito específicas na cultura pop e na cultura em geral. Se você pega e fala assim, ó, década de 60 tem uma cara, década de 70 tem uma cara, década de 80 tem uma cara, década de 90 tem uma cara. Quando chega os anos 2000, começa a virar uma mistura de tudo isso. Cara, e até hoje, eu tava vendo... Bom, sou mulherzinha, né, gente? Ainda sou mulherzinha. Eu tava fuçando, assim, internet, vendo roupa, sapato, que é coisa que mulher ama de paixão, né? Sem querer estereotipar nada. E aí, eu tava vendo tênis, sapatos e calças e saias e coisas que eu usava lá nos anos 90 pra ir nos aniversários das minhas amigas. E que, tipo, agora tá super na moda. E eu olhei aquilo e falei, gente, eu não sei se vocês tiveram a experiência de assistir o Full House. Tá até do Netflix. Não assisti ainda. Eu assisti Full House lá nos anos 90 e daí retornei, né? Voltei a assistir Full House agora. Gente, tirando o cabelo, que o cabelo não tem como, as roupas, os produtos, é a mesma coisa. É. O produto é o mesmo. Ombreira é voltou? Cara, a ombreira não voltou. Nossa, mas aí ainda a camiseta não. Ainda é estruturada. As camisetas hoje, elas são estruturadas pra te dar volume de ombro. Eu ficava vendo as fotos da década de 90, assim. Eu vivi ela, né? Mas eu não usava ombreira naquela época. Tinha muita, muita, muita ombreira, cara. O povo adorava uma ombreira. Você quer ver ombreira? Ver ombreira? Assiste a primeira temporada do Arquivo X. Nossa! Pode crer. O Mulder parece um losango. É... Aquela estrutura meio humanoide, assim. Aquele negócio que é até meio arqueado pra cima. Toda vez que eu vejo esses ternos, né, eu lembro Talking Heads. Né? Os ternos lá do... Pet Shop Boys também. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, do cantor lá. Dançando daquele jeito estranho dele lá. Com aquele externo. Ou aquele ou clipe Titan, do Locomia. Também. O clipe do Locomia também. Nossa. Os caras estão uma sombreira muito louca. E é muito louco. Então, assim, a gente tem aquela sensação de estar parado nos anos 90, só que com muita tecnologia, com muitos Jetsons na vida. É bem da hora. Muito Black Mirror. Muito Black Mirror. Toc, toc, dá licença. Aqui que é o estúdio de gravação, The Geek, é aqui? É aqui mesmo, entra aí. E aí, galera, tudo bem? Tudo fala. Bem. Vocês tudo começaram ótimo. Sem mim? Perdi alguma coisa? Nada. Nada. Tô ótimo. Chegando agora. Não tem achado perdido, não. Viu? Mas não é, gente. É porque eu tive algumas ligações, tive que atender algumas ligações. a Angelinha, sabe, a Angela Merkel, tava desesperada atrás de mim. Tive que atender, né? Consolá-la um pouquinho. Mas acho que vocês entendem, né? Claro. Ah. Com certeza. Que a pessoa que já saiu falando do Mac, agora volta falando com a Mac. Ô, meu pai do céu. Ó, entendeu? Entendeu? E eu gosto do Mac, inclusive. Não! McDonald's. Oh. Enquanto isso, nem a Darcy ligou pra gente da cadeia. Gente, a gente tá aqui gastando nossa vida falando à toa, borracha. É. Não, falando sério, obviamente, né? Não tava falando no telefone com a Premier da Alemanha, mas eu tava em estrada aí, cheguei, tá aqui família, inclusive você talvez esteja escutando o prato aí no fundo do barulho de louça. Abraço, tá rolando editor. Uma almoção aqui de família, abraço pro editor. Mas vamos lá, toca o barco aí, gente, continua aí que eu vou me entrosando. Ok, bom, estávamos falando sobre os anos 90. Uma boa época tá tendo... pra se viver. Na verdade, a gente tava falando de ombreira, é isso que a gente tava falando. Me incomoda muito. Eu acho que só falta voltar isso, não é? Não tem muito o que falar sobre ombreira. Tipo, não gosto. Próximo tópico. Next. O que seria a cultura pop no Brasil? Você pegar agora a produção brasileira de cultura, né? Seja ela em qualquer âmbito, o que vocês podem destacar no Brasil como, sei lá, realmente um negócio que pegou bem aqui no Brasil? Que nem esse último filme do Bozo, que não é do Bozo. Não, é do Bozo, só que não pode chamar Bozo, esse então, é o problema, né? Mas é o Bozo, todo mundo sabe. É, tá explícito que ali é a biografia do... Como é que era o nome do... O Bozo não chamava Bozo, né? Ele tinha um nome. Não, né? Ele, na verdade, ali, essa é uma mistura dos três Bozos que tiveram, né? Sim. Tiveram três pessoas. O filme retrata os três Bozos. É, um em cada momento. Os três atores, né? É, o Luiz Ricardo, Arlindo não sei o quê e o outro cara que eu não lembro o nome. Inclusive, excelente. Eu vi uma matéria agora recentemente falando que corre o risco desse filme ser indicado pro Oscar. Sim, olha só. Tá na corrida. E assim, ele e o Logan. A crítica tá sendo bastante agradável com eles, tá? Eu andei lendo, porque, né, eu gosto de filme brasileiro, gente, desculpa. Mas eu andei lendo aí as críticas a respeito e a galera tá falando bem. Bem de verdade, assim, de ser um filme bom, de boa qualidade, bem executado, bom roteiro. Sim. E o Bozo é um ícone pop. Não, é verdade, pra mim, todo mundo tá elogiando, tá quase unanimidade. Desculpa. Os maiores ícones pop do Brasil ainda são o Fofão. Ah, não, o Bozo é maior. Olha só, só pra falar o nome certinho das pessoas, é o Vandeco Pipoca, foi o primeiro, depois o Arlindo Barreto e depois o Luiz Ricardo. Legal. Bom, mas eu discordo de você, cara. O Bozo é maior do que o Fofão. Ah, não sei. É, eu acho que o Bozo ele foi mais icônico, assim, né? Foi. Quem foi. São os ícones? Eu era bem pequeno. Os ícones pop do Bozo. Que até hoje, uma criança, hoje você falar, ele vai saber quem é. Não vale Inês Brasil. A Xuxa foi no Brasil. A criança que tá vendo Inês Brasil tá com sérios problemas em casa. É, né? Isso é verdade. Então, assim... Chama o conselho tutelar. É verdade, cara. Isso aí é maus tratos. Nossa, pessoas hateando a gente em 3, 2, 1. Isso que a gente ainda não falou do Pablo Vittar. Exato. Então, vamos mudar a conversa, né? O negócio é o seguinte. Olha só, eu não lembro. A Xuxa conta. A Xuxa conta. A Xuxa puta isso. É, mas olha, não sei. Se a gente fizer uma pesquisa com as crianças hoje, acho que a Xuxa já tá meio... Não, mas as crianças hoje, elas não têm a menor noção do que eram ícones da nossa época. Ícone, assim, de cultura pop pra eles hoje é meme, gente. Eles sabem todos, conhecem todos, têm as referências todas. Mas tem um problema maior, né? Não tem mais programa infantil. É isso que eu ia falar. Não. Não tem. Não tem o Bom Dia Companhia do SBT. Né? É, e olhe lá. Ninguém sabe que tá PlayStation. Não, e assim, mesmo esses eram, assim, dos anos 2000, né? Então as crianças que nasceram nos anos 2000 já não sabem. Já não viram. Sim. Bom, apesar que crianças que nasceram nos anos 2000 estão com... 17 anos. 17 anos. Não são mais crianças. Não são mais crianças. Já não são mais crianças. Já são bem grandinhos pra fazer besteira já. É, já pode assistir Inês Brasil, by the way. Ou então também, alguns já dos ícones. Fala, Alberto. Também tem ícones assim que o pessoal vai conhecer, mas não com a mesma força que a gente conheceu, como por exemplo a Angélica, né? Que ela tinha todo um fetiche, vamos dizer assim, de ser das apresentadoras infantis bonitonas que seduziam criancinhas, né? E hoje em dia. Coloca essa frase de outra forma. Não, tá muito errado sua frase. Não, estão cortando. É, tá bom, vai. Ah, a Angélica não, mas assim, mas era o que eu quero dizer assim. Não, a Angélica era também. Mas eram os pais das criancinhas. Ah, entendi, entendi. Ué, que assim, né? A televisão brasileira sempre foi recheada de pernocas, né? Desde a década de, sei lá, 40, quando nem existia TV ainda. Ah, já tinha muitas pernocas na TV. Mas hoje a Angélica, ela é o casal 20 ali, né? Então já não é mais um ícone pop como foi pra gente. Loucura, loucura, loucura. Mas pensando dessa forma, então vocês podem me dizer então que a Carreta Furacão é uma retomada dos ícones pop dos anos 80? Nossa! Nós sim, temos ali o Fofão, o quem quer, o Homem-Aranha. Gente, é, tem os super-heróis, cara... assim, né? Tem, Carreta Furacão. Tem América. É, importante. Carreta Furacão é o produto Tabajara dos anos 90 no Brasil. Putz, grila. Acho que é legal explicar o que é a Carreta Furacão, né? Ah, é. Explica aí, Pablo, vai. Como explicar, Pablo? Primeiro, como explicar? Né? Carreta Furacão. Defina a Carreta Furacão em 5 palavras. Um grupo de pessoas num trenzinho. Um grupo de 5 loucos, pronto. É, um grupo de pessoas vestido com personagens. Fantasias, é. Num trenzinho que fica tocando música e dançando pela rua. Siga em frente, olhe para olhe o lado. Pro lado. Na... Isso aí. Que memetizou, né? Por alguma razão, acabou memetizando isso de alguma forma. Viralizou horrores, horrores. É. E é o Porta nosso, dos Fundos Ribeirão fez Preto. Um... Aí, gente, quem fala que Ribeirão não tem coisa boa, ó a Carreta Furacão. Olha aí. Presta atenção. Tá ignorando completamente este fato. É cultura pop, pop né? É cultura pop. É cultura pop. Fruto de uma cultura pop. O Porchat vive citando Carreta Furacão. Vocês definiram o termo cultura pop no começo do programa? Não exatamente. A gente... Sim, não, a gente não definiu. A gente não definiu. A gente passou uma régua ali por cima do tipo, olha, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, mas definir a gente não definiu, não. Porque pop vem de popular, não é? Uhum. E é um lugar que eu queria chegar, um lugar que eu quero falar um pouquinho também. E a Carreta Furacão é popular, ou não? Porque nós temos uma diferenciação aí da cultura pop. Porque existe a cultura pop local, a cultura popular, no caso, né? Ela é gerada por conta dos hábitos, de como as pessoas vivem, daquilo costume, que é daquela... folclore, assim. Costume, crenças, religião, isso tudo a cultura faz parte da cultura sim, pop. Sim, isso é um tipo de cultura pop. É. Mas a cultura pop, ela geralmente tá ligada a quadrinhos, a cinema, aos blockbusters, alguns livros, tipo Harry Potter, tipo... Ai, meu Deus, esqueci o nome do Tolkien. Senhor dos Anéis. Como que você esquece isso? Não, não conseguia lembrar o nome. Senhor dos Anéis, não saía. Eu vou sair desse. Olha o sacrilégio. Herege. Não, enfim, herege. Então, a gente trabalha com dois tipos de cultura pop. Se você for parar pra pensar, apesar do termo estar associado a essa cultura de cinema, essa cultura de quadrinhos e tudo mais, a gente tem a cultura local, aquilo que é do povo. Então, assim... Para Ribeirão Preto, né, a Carreta Furacão, bom, agora a nível nacional, porque viralizou, mas a Carreta Furacão é um ícone pop. O Pinguim, daqui de Ribeirão, é um ícone pop. Ele tá, tipo, entre os 10 mais falados de Ribeirão. É aquele lugar em que as pessoas vêm visitar, tipo, o túmulo do Mozart, sabe? Uma coisa bem besta, assim. Nossa, você fez uma comparação agora excelente, Pinguim com o túmulo do Mozart. É porque não me tem outra na cabeça. Porque nós não temos, né, o túmulo do Mozart. Tem o Pinguim, né? Mas sabe que na Catedral Metropolitana aqui de Ribeirão Preto tem bispo enterrado ali, né? Sim, cara, eu descobri isso esses dias. É bizarro. Não, mas nossa, toda igreja tem, né, praticamente. Igreja construída antes do início do século XX, tranquilo, pode ir em todas que tem. Pode apostar que vai ter um bispinho ali enterrado, ou né? Bispo, tem um padre, um bispo. Ou a pessoa mais rica daquela região, a pessoa que financiou a igreja. Entendi. É. E aí, nesse sentido que a Tati estava falando, vocês acham que, por exemplo, assim, tradições culturais como, por exemplo, folia de reis entrariam como uma cultura pop? Sim, com certeza. Só que ela não tem aquilo que a gente estava falando, que é a produção em massa. É, A cultura de rei, já... quem mantém ela é a própria comunidade. Exatamente. Que é alguém que... Isso daí passa de pai. Aí entraria como folclore, talvez, né, Amália? Sim, sim. Mas o folclore não deixa de ser uma cultura popular, né? Você só tá colocando ali um título nela, mas é cultura popular o folclore. Tem um programa que eu vi uma vez, Como Eu Sou Velho, Acordo Cedo. Esse é o nome do programa? Globo Rural, eu vi. E aí tava falando de uma dança da enxada que tem aqui em Minas e que ia morrer, porque não. Os velhinhos que faziam essa dança, eles não conseguiram passar nem pros filhos, nem pros netos. Ou seja, tá, né, morrendo. Não houve interesse, né, das próximas gerações. Houve interesse em manter aquilo, até porque não tem mais essa questão da enxada, né? É tudo maquinário hoje, até as pequenas plantações estão conseguindo investir ou em máquinas. Ou aplicativo, né? Vamos fazer o aplicativo da dança da enxada. É colheita por aplicativo. É, tem a colheita feliz, não tem? Não, né? Tá bom, desculpa. Eu acho que a gente resolveria os problemas da fome no mundo com esses aplicativos. Não, tem aquele filme, né? Falando de cinema, vocês já viram o... Como é que chama? Idiocracia? Sim. Vocês eu já não assistiram? Conheço. Então assistam. Cara, esse filme. Cara, assista, é genial. Assim. É genial que as pessoas vão ficando mais burras a cada ano, a cada ano, a cada ano. No final de vários séculos, eles estão com problema porque não conseguem plantar. Por quê? Porque tem uma propaganda de um energético tipo Gatorade na TV que fala que aquilo lá é o que vai suprir a sede de todo mundo. Todo mundo toma Gatorade e coloca Gatorade na plantação. É como... Nossa Senhora. Como esse isotônico ele tem um efeito melhor do que a água, logo eles entendem que se aguar as plantações com esse isotônico, as plantações vão crescer. Logo, eles começam a ter fome, porque nada mais cresce. E o melhor, mas o melhor desse filme mesmo é que o presidente dos Estados Unidos é o presidente Camacho. É o Terry Crews. Excelente. Como que é o nome do filme mesmo? Idiocracia. Muito bom, cara. Muito bom. Isso aí é uma excelente recomendação mesmo. Ele tem uma premissa assim meio preconceituosa, tá? A premissa dele é preconceituosa porque fala o seguinte, que as pessoas vão ficar idiotas porque as pessoas mais inteligentes não vão querer ter filhos, então vão nascendo as pessoas das pessoas mais pobres e isso vai gerar uma geração idiota. Meio preconceituoso isso. Mas enfim, não é tão absurdo assim quando você vê acontecer algumas coisas na sociedade, das pessoas fazerem umas bobagens e falarem algumas coisas sem sentido. E você olha e fala assim, gente, mas por que aquela pessoa tá falando aquilo, né? Então é um filme que faz você pensar, pelo menos, e ele é engraçado. Você ri... Se você exclui a questão social, né? E generaliza isso, universaliza isso pra toda a humanidade, né? Então, aí a crítica fica bem interessante mesmo. Mas Alberto, eu lhe pergunto, cara, com esse monte de ícones da cultura popular do YouTube, você pega esses youtubers hoje em dia, eles produzem não, mas eles têm pelo menos muitos seguidores. Não dá pra falar que dá pra passar batido. Sim. E qual é o tempo de vida deste produto? Olha, enxergando ele como produto, porque de certa forma eles são, né, um produto que as pessoas compram. É, e você diz não um produto, o vídeo em si, mas o youtuber, né? É, o youtuber. Dizendo. Qual é o tempo de duração de um produto da cultura pop, seja o youtuber, seja qual for? Vixe, é uma pergunta excelente, hein? Porque eu não sei responder não, Pablo. Eu tenho uma teoria sobre isso. É assim, primeiro que o ser humano, ele é autocentrado, tá? Sim. Então você tá pensando em você e no mundo ao seu redor e naquilo que você acha que é interessante. E isso você juntando, você vai colocando isso em termos gerais, né? Então tem um pensamento ali, uma mentalidade daquela época, o tal do Zeitgeist, né? Uhum. E aí, o que acontece? Se você chegar lá na década de 40, você tem ali um Zeitgeist, uma cultura pop tá rolando ali e é comum todo mundo chegar e falar sobre a Marlene Dietrich, por exemplo. Você chega hoje e fala em Marlene Dietrich, os caras falam assim, what? Né? Ou seja, daqui a 40 anos, será que você fala assim, Brad Pitt, a molecada falou, o quê? Entenderam? Sim. É, entendi. Nesse sentido, mais ou menos a duração de um ícone da cultura pop seria o tempo de uma geração, né? O tempo... Aí tem um outro detalhe. Você chega e fala pra qualquer um, em qualquer época, de Shakespeare, todo mundo vai saber quem é. Você vai falar de Mozart, todo mundo vai saber quem é, né? Então, tem algumas coisas que acabam ficando duradouras pela importância ou como marco. Você sabe quem é o Superman. Todo mundo sabe. A gente tava até discutindo isso com uma criancinha de 2 anos, sabe? Mas ninguém conhece o Homem-Animal, não são os caras que curtem quadrinhos. E é uma história que é muito melhor que qualquer história do Superman. Uhum. Então tem essa questão. É interessante. E como que, assim, o que, que você acha que levou o Shakespeare, o Mozart e o Superman a sobreviverem às gerações e outros não? É genialidade? É a época? Não digo nem genialidade. Eu acho que é a... Assim, eles foram os pioneiros, né, naquilo que eles fizeram, e eles chegaram no ápice daquilo que eles fizeram. Porque assim, o Shakespeare não inventou o teatro, mas ele chegou ali, né, no teatro, e ele construiu, com o conhecimento que ele tinha de teatro grego e tudo mais, porque se você for analisar, tudo ali, um pouquinho daquilo que ele usou nas histórias dele, tem um pouquinho calcado lá no, em algumas histórias do teatro grego. Um pouquinho você está sendo até sutil, né? Não, tudo bem, tem bastante, mas ele escreveu de uma outra forma. Sim, exato, uma releitura totalmente... Uma releitura daquelas peças clássicas. O Mozart, ele pegou a técnica nata dele, assim, ou que ele desenvolveu na tenra infância, e pegou todos os outros músicos e fez uma coisa diferente do que eles faziam. Então... Ele não fazia igual ao Bach, ele não fazia igual ao Chopin, ele não fazia igual a nenhum outro ali da geração dele. Então, assim, tem a coisa do pioneirismo e tem a coisa também da qualidade do produto, do que eles produzem. Filmes, por exemplo, pegar o Stanley Kubrick. Os filmes do Stanley Kubrick vão ser vistos, é aquela coisa da gente falar, ficou datado. E tem coisa que não vai ficar datada. Um exemplo maior é o Poderoso Chefão. Mesmo que ele tenha um ritmo diferente dos filmes de hoje, ele seja um filme longo, não sei o quê. É, dificilmente alguma pessoa assiste, mesmo uma pessoa jovem, e acha o filme ruim. Ele virou objeto de estudo também, né? Vira referência de estudo. Então eu acho que é mais uma mistura dessas coisas. E uma referência também de elementos, a música, o coçar o queixo do Don Corleone, né? A questão da máfia, da família, isso tudo fica eternizado. A gente vê em conversas de corredor, assim, né? Sempre tem alguma referência, né? Não chega a ser um Star Wars... Star Wars, acho que se você buscar no Google Acadêmico, vai ser o que tem mais citações, né? Todo mundo faz alguma referência ao Star Wars. Mas o Poderoso Chefão também tem bastante influência mesmo, assim, acho, né? Nas próprias piadas, enfim. Mantenha seus amigos próximos, seus inimigos mais próximos ainda, né? Vou te fazer um favor que você não vai poder recusar. Não sei quem fez uma brincadeira também. Tá escutando um podcast esses dias que falou alguma coisa de ameaça, falou de, vou te mandar uma cabeça de cavalo, né? Assim. Tem uma cabeça de cavalo em forma de almofada pra vender. Eu ainda não achei. É melhor do que as almofadas de emoji. Sim. Com certeza. Só que acho que com um pouco mais de mau gosto, né? Dependendo como for a almofada. mãe, pra você, né? Bom, galera, agora pra concluir, eu quero que vocês me digam o que vocês acham que vai ser perpetuado nos próximos 20 anos. Pode ser quadrinho, pode ser cinema, pode ser música, pode ser o que vocês quiserem. Começa, Amálio. MC Kevinho, acho que vai ser um gênio da música. Olha só, de quadrinhos, eu acho que tem uma série, ela já é um pouco antiga, mas como que ela demorou muito pra terminar, ela demorou quase 10 anos, 27 edições pra ser concluída, mas eu acho que ela vai ser uma referência ainda, porque eu vejo que muita gente não fala, é o Planetary. Puta, podia mesmo. Que ela é escrita pelo... Não, vai virar, essa daí eu aposto. Isso daí tá postado, se eu tiver vivo daqui 30 anos, a gente volta a conversar. O Planetary é escrito pelo Warren Ellis e desenhado pelo John Cassaday. E eles fazem um apanhado de toda a cultura pop do século XX. Eles fazem uma homenagem à cultura pop do século XX. Cada edição, praticamente, eles fazem referência a um aspecto da cultura pop. Genial. Então, na primeira edição, eles falam dos multiversos, dos quadrinhos. Na segunda edição, eles falam dos monstros de filmes japoneses, Godzilla e etc. Na terceira edição, eles falam dos filmes de Hong Kong. Na quarta edição, eles pegam o Shazam e fazem uma homenagem. Assim vai, eles falam de Drácula, de Frankenstein. Eles colocam tudo como se fosse no mesmo universo, né? E fazem uma homenagem muito grande à indústria dos quadrinhos em si, principalmente a Marvel e a DC. Então, eu acho que nos quadrinhos, o Planetary vai ser um que vai durar e que vai ser revisitado bastante tempo. Já eu acho o seguinte, pegando um pouco disso que o Amário falou, mas levando pro cinema, eu acredito que toda essa saga da Marvel vai ser referenciada ainda no futuro, saca? Porque, assim, querendo ou não, apesar deles não terem sido pioneiros, haviam alguns filmes baseados em história em quadrinhos e tal, em personagens dos quadrinhos, mas eles foram que até agora conseguiram fazer um produto só. Aliás, são vários produtos, né? Nós temos o filme do Thor, o filme do Capitão, nós temos o filme do Homem de Ferro, os Vingadores e tal, mas eles estão todos conversando entre si, fazendo parte de um único universo. E isso vai ser uma referência pro futuro, vai ser um ícone pop que vai ainda ser muito comentado e usado até como exemplo, como algo que deu certo. Algo que a DC ainda não conseguiu fazer no cinema, né? Ah, eu pensei que você ia falar que Batman vs Superman é um filme incompreendido e que daqui a 20 anos o Zack Snyder ia ser considerado um visionário de fato. Não, ele erra. Ele é ser humano, né, Pablo? Ele erra muito. É muito, ele é muito ser humano, cara. É até demais. É ser humano demais. Bom, pessoal, primeiro eu quero parabenizar vocês e até agradecer aí pela parceria, porque... Assim, eu tô aqui quietinho ouvindo, ainda tô falando pra caralho pro que eu deveria estar falando. Eu acho que vocês fazem observações muito pertinentes, muito interessantes e trazem aí essa questão do universo, da Marvel. Eu não tinha parado pra pensar. Essa referência aí do Amaro também achei genial, excelente. E eu, assim, além de ter chegado no meio da conversa, também não, no fim, né? Cheguei no fim da conversa, ainda eu sou o herege aqui da turma. Porque... O Paulo agora um pouco comentou: nossa, você não conhece, você quer ser o herede? Eu falei, gente do céu, melhor ficar quieto essas horas. Muta o microfone. Eu não vou conhecer 70% das referências vão falar, e eu vou ficar, tá finge que eu conheço. Ah, sei, é, né? Aquele que tem o cachorro? Não, não é. Ah, então, deixa pra lá. Mas enfim, eu sou um pouco pessimista, assim, com a produção atual, porque, assim, eu vejo isso que vocês estão comentando, assim, que tá uma releitura de coisas que já foram feitas lá atrás. Porque, de novo mesmo, não tem nada que salte aos olhos e que consiga emocionar tantas pessoas, um público tão grande, quanto já conseguiram anteriormente. Por isso, essa recorrência às grandes franquias, etc., do passado. Como, por exemplo, é o caso que está acontecendo com Star Wars, os próprios super-heróis, etc. Na música mesmo, também, assim, eu não sei também se isso pode ser um certo saudosismo, mas eu não tendo a ser saudosista, mas a gente às vezes vai que vira sem perceber, né? Mas enfim, de que grande banda a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje. Putz, cara, não sei te dizer. Tem bandas boas, claro, cenário independente, tá cheio de banda legal, mainstream, bom, enfim, né? Mas aí se volta no passado, não, anos 80 que era bom, anos 90 que era bom, enfim. Então eu sou um pouco pessimista, mas eu acho que se hoje a gente tivesse que escolher um, assim, pra ficar, pra posteridade, que seria comentado e seria lembrado, eu diria, e aqui espero não estar cometendo mais uma heresia, mas eu diria Game of Thrones, né? Porque é uma história original, vem da literatura, do livro, se transforma em série, alcança um público fantástico, né? Assim, qualquer produtora queria ter nas mãos o público de Game of Thrones, né? E aí tem o lance dos livros não lançados e a série continuar, o pessoal ou fazer pirataria ou assinar a HBO para assistir na época do Game of Thrones e vir um evento mundial, né? Assim como, vai, guardar as devidíssimas proporções, assim como uma Copa do Mundo, mas as pessoas param para assistir para não tomar spoiler na cara. Então eu acho que daqui a 20, 40 anos tem uma grande chance do Game of Thrones ser lembrado como um ícone aí da década de 10, né? Do século 21. Goal, falei muita besteira? Cara. Falei besteira? Não, falou não. Super pertinente. Mas quem vai ser o herege agora, que vai colecionar um caminhão de haters, vou ser eu, porque eu não assisto Game of Thrones. Nossa, você vai ganhar, cara. Nossa. Amália, não falei isso em público, cara. Eu também não assisto Game of Thrones. Não, pode xingar, não. Shame. Shame. Mas assim, eu já sei tudo que vai acontecer. Se alguém quiser spoiler, só me pedir. Eu tô distribuindo gratuitamente. Você é brother do não, Martin? Não, eu peguei todos aqueles negócios que vazaram aí, li tudo. Você hackeou a máquina dele que não conecta na internet? É, exatamente. Ele é um cara... E ele é gente boa, viu? Eu não conheço, mas tem um amigo meu que conhece, que é o Lino Facioli. Conhece o Lino Facioli? Que é o brasileirinho lá do Game of Thrones? Não conheço. Eu tirei foto com esse cara. Nós fomos lá no evento em que ele tava, né? Aqui no Junta Geek, aqui de Verão. Agora, recentemente, né? Sim. E aí, você conheceu o George R. R. Martin? Conheci, ele é legal pra caramba. Eu sentei no trono lá de ferro com ele conversou comigo, ele é a mulher dele. Escrever livro que é bom, ele não tá escrevendo, né? É, agora mas... sentar no trono de ferro, ele senta, né? É, tá lá, né? Tá fazendo turismo lá no set do Game of Thrones, gastando dinheiro, né? Aquela mãozinha distribuindo dinheiro assim, ó, sabe? É do J.R.R. Martin. É ele. Ah, mas ele pode, cara, ele merece. Ele pode não, nos merece. Deixar esperando. Ele é um deus. Não, tô brincando. Nossa! É um gênio incompreendido. Não, não é. Não é, ele é corta. Ele é corta. Hiper compreendido, inclusive. Corta o Alberto, tá falando besteira. Cadê a mordaça? Não, mas tô zoando. E você, Tati, o que você acha que vai ser? Bom, eu tenho duas apostas. Talvez eu seja um pouco red, não me matem. Mas a minha primeira aposta, eu acho que o maior ícone pop aí pros próximos 20 anos vão ser os memes. Eu acredito profundamente nisso, porque ele tá inserido num contexto histórico, ele conta um processo pelo qual nós estamos passando, e de uma forma extremamente sagaz, assim, bem humorada, às vezes até um pouco irônica, sarcástica mesmo, né? Acho que a palavra aí é sarcasmo. Então a minha primeira aposta vai ser os memes. Eu acredito. Excelente, que Tatiana. Acredito que ainda vai ser muito revisitado, assim, não vai ser pouco não, tá, gente? E a minha segunda polêmica aí nesse seu comentário agora. Os memes, eles não vão sofrer da mesma questão da charge, a falta de contexto? Sim. Não, eles não vão. Você sabe por quê? Porque o elemento ali, o contexto, ele existiu pra gente. O elemento ali é só a graça. Eu falo isso porque quem tem criança, quem tem contato com criança, não sabe o que tá acontecendo na política, não sabe o que tá acontecendo no mundo, não faz ideia dessa massa cinza pairando sobre as nossas cabeças. Mas as crianças conseguem dar risada de meme, apesar dele não fazer o menor sentido pra elas. Eu acho que... Entendi. Ele não vai chegar no limite da charge porque ele é engraçado apesar do contexto, entendeu? E a segunda... Eu acho que tem também, só para complementar, eu acho que assim, vai ter uma questão de contexto, sim, mas daí ele vai ser suprido, essa lacuna do contexto pontual aqui, micro contexto, vai ser substituída por um macro contexto, que é um contexto de banda larga, sei lá, redes sociais, entendeu? Uma comunicação nesse sentido, é falar, nessa época a galera tava nessa pira. É, eu penso mais ou menos por esse lado também. Eu acredito. Seria o meme com uma explicação adjunta ali. É uma isso? Contextualização mais da época do que do caos em si retratado, sabe? Tá, não sei se vocês já tiveram acesso àqueles panfletos da Segunda Guerra Mundial ou do Crash de 30, enfim, desses períodos conturbados. Se você isentar 100% o contexto, ainda assim você entende a métrica passada. Então, ele vai falar sobre o momento e não sobre a coisa específica. Mas... eu descobri isso sem querer, porque um dia eu tava vendo alguns desses panfletos, né, antigos, pra um trabalho, e eu me deparei com um que tinha uma tirada, assim, eu não me lembro agora qual era, mas tem uma tirada de gênio lá dentro. E aí eu fui querer saber do contexto específico a qual ele tratava, né? E aí eu descobri que era por conta de uma das medidas que o presidente dos Estados Unidos tomou no Crash de 30, mas uma medida específica. Logo depois, eu não me lembro quem eram os presidentes na época, mas parece que quando o Nixon assumiu, ele tomou uma medida e aquele panfleto em específico falava dessa medida. E eu achei sensacional. Eu falei, nossa, nos Estados Unidos já tinha um meme lá nos anos 30, né? Achei sensacional. Mas, Tati, eu discordo parcialmente da ideia que o meme pode se tornar algo do tipo, porque eu vejo ele como algo muito frívolo, que acaba se espalhando muito rápido e perde a sua força muito rápido. Os memes, eles estão se atualizando meio que diariamente, mas você até lembra de um ou outro que foi feito há alguns anos atrás, porque, se não me engano, o primeiro meme foi em 98, assim, que o pessoal estudou isso, a título de internet mesmo, né? Não, mas Pablo, tem um negócio do meme que ele não é só da internet, tá? Ele teve outras fontes aí de geração de meme, sim. No passado, mas assim, olha, eu acho que é uma aposta boa, viu? Na verdade, assim, independente da frivolidade, você não conhece todos os quadros do Monet. Você conhece um ou dois, e eles são o suficiente. E com o meme, eu acho que vai ser a mesma coisa. Tem um, dois ou três que vão saltar os olhos e vão ser bons o bastante para serem revisitados com frequência para que as pessoas entendam ou o contexto ou que busque referência dentro disso. Não, assim, nesse sentido eu vejo... Mas vai ter o fenômeno dos memes, né? Exatamente. Vai ser tipo Raça Negra, né? Foi o único que sobrou daquelas bandas de pagode. É tipo uma matilha. 248, sobrou Raça Negra. Mas é um negócio mesmo assim, meio que isso mesmo. Na verdade, não. Sobrou Raça Negra e o Molejo. Vai. Mas eu acho que vai ser uma coisa assim, não vai ser necessariamente um meme ou outro meme, mas sim os memes, sabe? Assim, uma cultura de meme, usar o meme como forma de expressão. Será que talvez isso, Tati? Eu penso que, assim, a curto prazo, a médio curto prazo, sim, vai ser a cultura do meme. Mas a longo prazo, eu acredito que vão ficar... É tipo o Andy Warhol. Você vai ter 3 quadros muito famosos do Andy Warhol que são ícones até hoje. E aí, eu acho que no futuro, os memes vão ser a mesma coisa. Vai ter 1, 2, 3 ali que vão ser específicos, pontuais. Eles vão dizer muito a respeito do período em que nós vivemos. Só pra finalizar, minha segunda aposta é no The Black Mirror. Não tem boa aposta. Heresia. Bom, não. Discordo. Eu acho que não. Eu não assisti nenhum, mas eu acompanho bastante, assim, as análises. Eu não vi, mas já vi a filha do Verossete, viu? Falou que é muito bom, falou que tem no Netflix. É. Eu acho que eu só tô assistindo Netflix agora, dei o SBT, vai. Ele até botou o Chiquititas no Netflix, vocês viram? Uhum. É, mas olha, eu ganhei uma assinatura perpétua, né, do Netflix. Muito bom, cara. Podemos riscar esse clichê da lista. Já temos alguém que imita o Silvio Santos. Tá. Muito bom, Amalio. Eu aposto no Black Mirror, porque o Black Mirror, ele faz uma coisa muito interessante, que é usar futuros distópicos construídos. Distopia pra gente tá sempre atrelada a mundo desossado, destruído, acabado, pós-apocalíptico. E a distopia não é exatamente isso. Então ele usa essa distopia, mas é uma distopia concreta, ela tá ali, ela acontece, ela existe, ela tem parede. É uma realidade maluca. Então eu acho que isso no futuro, e assim, um futuro eu digo ali entre 10 e 15 anos, as pessoas vão começar a revisitar o Black Mirror como fonte de inspiração mesmo. Porque foi uma proposta totalmente diferente do que a gente tinha visto até hoje, e ela faz muito sentido. Eu acho que o Black Mirror, ele eventualmente vai ser universal. Ele vai entrar pro quadro das literaturas e seriados universais. Eu vou te dizer mais, o Black Mirror, algumas coisas já estão acontecendo. Exato. A gente já tem muito acontecendo. Então, assim, ele é tanto uma prévia do que vai acontecer no futuro, quanto ele é uma distopia. Então, assim, eu acredito loucamente que, sim, eventualmente Black Mirror vai ser revisitado, e ele vai ser revisitado de uma maneira absurda, assim, porque é muito, muito bom o produto que eles conseguiram fazer lá. Meninos, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Alberto, você chegou atrasado. Isso vai ser descontado do seu salário. Opa, é tudo, que tem tudo pra bem. Doe para a caridade. Fábio e Amália, muito obrigada do fundo do coração. Vocês são super bem-vindos no DGCast, sempre, o tempo todo, quando vocês quiserem. Na verdade, assim, vocês são obrigados a partir de hoje. Não queria dizer isso, mas vou dizer, tá? Então vocês estão sendo obrigados a permanecer com a gente. Não vai ter opção, tá? Não, mentira, gente. Como eu já falei, eu não tenho vida social, então vocês podem me chamar, tá? E eu também não tenho. Eu agradeço realmente o convite. Foi muito bom retornar esse universo de podcast, produção em áudio. E convidar a todos que estão vindo aí lá no Facebook, na página do Nerd Debates. Posso fazer isso? Faz jabá, a gente adora jabá. Sem dúvida, manda ver. Então, procure lá facebook.com/nerddebates e fiquem por dentro de todos os debates que nós vamos estar fazendo agora, nos próximos, né, Amálio? Onde vamos discutir bastante sobre isso. Cultura próximo. Pop. E, enfim, Amálio, qual que é o próximo? Próximo dia 22 de setembro agora, para quem assistir isso, ouvir isso antes do dia 22 de setembro, obviamente, né? Será no a importância do cenário nas histórias e quadrinhos, na unidade Camilo de Matos, do Centro Universitário Barão de Mauá, junto com o curso de arquitetura. Muito bom. Se tudo der certo, é tipo amanhã. Você tá escutando no dia que lançou esse episódio, e se tudo deu certo, corre para lá, corre pro Nerd Debates, que tá acontecendo vai, agora. Vai, vocês vão perder. E agradeço mesmo, de coração. Pessoal, eu vou roubar a palavra um pouquinho aqui, né, agradecer primeiro a Tati, né, que assumiu o controle aí, né, Tati, valeu, parabéns, o pessoal já tá escrevendo aqui que foi muito bom, que quer muitos autógrafos, etc. Agradecer bastante ao Amálio, ao Pablo, ao André, que não pôde vir aqui hoje também, mas que faz parte aí do Nerd Debates, né, e eu acho que vocês devem ter falado isso no começo, aliás, o que vocês falaram no começo, eu não entendi muito bem, viu? Acho que vocês deram uma viajadinha lá, mas tudo bem. porque eu não escutei, né? Então, mas enfim. É que você não sabe que a gente comeu antes pra fazer o programa. Exato. Por isso que a gente tá viajando, assim. Opa. Então, vamos lá, vamos lá. Mas aí, vocês anunciaram a parceria nossa já, né? Não, não fiz nada. Sim, tá bom. Opa. Merda de rosto, gente, para. Não, mas então vamos lá, vamos fazer isso agora. A partir de agora, então, né, o Nerd Debates se soma ao DGCast, o DGCast se soma ao Nerd Debates, a gente vai se juntar, fazer essa, uma parceria, e o Nerd Debates vai ter um quadro fixo aqui no DGCast, não é isso, gente? É? Positivo operante, é isso aí. Não tô sabendo, né? Peraí, alguém assinou isso aí? Então você tá falando, ué. Pablo, o contrato já está com os nossos advogados. Ah, já negociamos cachê, já? Tá tudo... tudo. Já negociamos tudo. Tudo acertado. Em euros, né, o pagamento. Os euros já estão contabilizados. Pratos, né, anteriores aí. Você vai ver quando virar o host disso aí. Nossa, pelo amor de Deus. Não, e aí eu já até adianto, né? Já adianta, assim, duas coisas. Primeiro, né, que temos um nome, né, pra esse quadro, que é o The Geek. Então, Nerd Debates mais DGCast é igual The Geek. E que eu realmente sou um herege, né? Não tenho tanto a contribuir quanto vocês. Então, dizer que esse quadro aqui é de vocês. Vocês pautem como acharem interessante. A gente faz contribuições, mas, assim, que vocês fiquem à vontade. É casa de vocês. E agradecer por isso, né, por essa disponibilidade. Que vocês vão abrilhantar muito o DGCast aí. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. Tenho certeza que a galera vai curtir também esses papos cabeças sobre cultura pop, né, e um pouco de besterol também. Mas assim, até coloco à disposição, Pablo. Acho que você, o Amaya e o André podem ver entre vocês de ter um host do quadro, que acho que vocês ganham mais. Não, beleza. Tamo... Tá todo mundo meio chocado. Tá todo mundo esperando você responder, porque você que queria ser o host aí, né? Você tá se candidatando. Como é que é? O André Zô, ele fala que eu sou o mestre. Do RPG. Excelente. Seja o mestre do The Geek. Essa é uma palavra forte, né, cara? Mas agradeço, a gente vai assumir, vai tomar conta desse trem aqui. Vamos contar sempre com a participação de vocês. Olha aí, peruada cobra. Vai, ele é apropriador, cuidado. Não, mas, ó, essa é a ideia, viu, gente? A ideia é bem essa mesmo, que vocês fiquem à vontade aí pra fazer... Enfim, é o canto de vocês aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, eu agradeço a participação de vocês. Valeu. Foi um prazer, cara. Pode me chamar sempre. Estamos aí pra isso. É isso, né, Tati? Muito bom, muito bom. Beleza, galera. Então é isso, né? A gente fica por aqui. Vamos dar um tchau coletivo? Falou, galera. Valeu. Tchau. Falou. Tchau. Coletivo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau, coletivo. O DGCast é produzido por estudantes do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo, supervisionados por mim, professor Alberto G.P. Oliveira. A edição é feita pelo Alisson Ambrosio, a redação e a publicação dos episódios são feitas pela Letícia Figueiredo e pela Tatiana Bagdonas, que também cuidam das nossas redes sociais. Arte e criação de imagens ficam a cargo do Emerson Stark, e a criação do logotipo do DGCast é de autoria do professor Giba. A edição número 31 de setembro de 2017 contou com 4 episódios, o quadro Agenda, sobre marketing de conteúdo. Além do nosso entrevistado Wagner Martins, que é o Mr. Manson, a gente gostaria também de agradecer o Thiago Ionamini e a Natashi Uehara, da Trampos Academy, lá em São Paulo, que além de oferecer os descontos para os nossos ouvintes para o curso do Wagner, também concederam a entrada da Tati para fazer a cobertura. Foi o que vocês conferiram aqui no quadro. Também o professor Eduardo Ciccone, que fez a ponte com o pessoal lá da Trampos. A trilha sonora é do compositor Colic e foi baixada gratuitamente de forma legal no site Pond5. Se você quiser conhecer mais o trabalho dele, você pode ir lá em soundcloud.com/iColics. É I-K-O-L-I-K-S. Tivemos também o quadro Brainstorming sobre programação e design. A gente agradece a Jéssica Zanelato, do podcast Pode Programar, que foi nossa entrevistada. E a trilha sonora foi gentilmente cedida pelo Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele, danielpiquet.com. Esse mês foi intenso. O terceiro episódio foi mais um do quadro Agenda, sobre o lançamento do GAS, o Laboratório de Inovação aqui da Barão. A gente agradece muito o professor Paulo Nabas, as professoras Débora Diniz e Denise Arruda, e o Milton César, também a Luciana Hashiba, o Cleiton Guimarães e o professor Eduardo Ciccone, de novo, pelas entrevistas concedidas para o programa. Por fim, encerramos o mês com esse episódio piloto do The Geek, e a gente agradece demais o pessoal do Nerd Debates, o Amário Damas, André Cruz, Cruz e o Pablo Lopes pela parceria. Valeu, galera! Mais detalhes e as notas dos episódios você encontra no nosso site, degcast.com.br, é DEGECAST. Você também pode deixar lá os seus comentários, compartilhando suas opiniões com a gente. De novo, é degcast.com.br. Envie suas sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail, degcast.gmail.com. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebook.com/degcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com/degcast, o @DGCast, onde a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Eu recomendo fortemente que você assine o nosso feed em um aplicativo de podcasts no seu celular. É só ir fazer a busca por DGCast e se inscrever no nosso canal, é gratuito, que você passa a receber os novos episódios automaticamente. A gente podia estar roubando, podia estar matando, mas a gente está aqui humildemente pedindo que você qualifique o DGCast no iTunes com as estrelas e o seu comentário sincero, porque isso ajuda bastante na divulgação do programa, ajuda a gente aí a espalhar a palavra. Novos episódios são publicados agora semanalmente, às quintas-feiras. Aguarde, porque a edição 32 de outubro de 2017 vai trazer muita coisa boa para você também. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.